Você é melhor que ninguém sabe. Que fui seu homem e não há ninguém que possa te amar o que eu te amei. Tu sabes, não é possível esquecer-te. Se te não sou o mesmo de antes. Embora pensem que estou bem. Grande mãe! Gracias.